iniciámos já na semana passada os testes de rastreio a todos os profissionais da saúde, aos profissionais das nossas IPSS, aos bombeiros voluntários, aos funcionários do município, que sobretudo os que estão mais expostos e que andam em ligação com as pessoas e com as famílias, à GNR, portanto, às juntas de freguesia, todos os profissionais das juntas de freguesia e também aos executivos das juntas de freguesia. E, portanto, julgo que os resultados que temos obtido desses testes estão a ser feitos. São ótimos, portanto, ainda não foi identificado nenhum caso, pelo menos, têm dado resultados negativos, ou seja, estamos no bom caminho e julgo que tivemos aquela situação mais complicada na unidade de cuidados continuados. Não é um lar, é um hospital, correu mal, mas esperamos que tudo esteja devidamente confinado e que realmente as pessoas continuem a recuperar. Dizer que realmente também as pessoas estão a recuperar e está tudo a correr bem. A informação que eu tenho é que está tudo a correr bem e com certeza dentro das próximas semanas teremos essas pessoas todas recuperadas. Muito bem, Sr. Presidente, portanto verificou-se ali aquele foco de infecção na unidade de cuidados continuados da Santa Casa da Misericórdia de Tábua. Destas pessoas infectadas, alguma ainda se encontra na UCC ou todas foram hospitalizadas ou alguma está Não. em isolamento no local? Não, só todas as pessoas estão na unidade de cuidados continuados. Julgo que havia apenas duas pessoas internadas, uma delas já recuperada, não sei se já regressou à unidade, mas estava em condições de poder regressar à unidade, eventualmente ontem, hoje, não sei, ainda não posso confirmar, mas a informação que tinha do delegado de saúde é que essa pessoa já teria recuperada na totalidade, tinha feito os testes e que estaria em condições de regressar à unidade. Todos os outros são casos que estão a fazer o seu tratamento, aliás, nunca saíram da unidade. A unidade também foi objeto de uma ação pela equipa especial dos profissionais da GNR, dos IPS da GNR, de higienização e desinfecção de toda a unidade. Passaram tudo, tudo, tudo com muito rigor. Foi um dia inteiro de trabalho e, portanto, julgo que as coisas estão no bom caminho e que, Portanto, aparentemente. cada doente estará isolado, não é? A recuperar, Sim, mas de forma eu isolada. tenho isolamento dentro da própria unidade.